passado, eu também tô ligado. Pra vacilão, o bicho pega. É irmão, não tem lugar pra comédia. Na periferia é só perseguição. A vida é louca pra quem é ladrão. Os homens embaça, senta o aço. Vacilou, um abraço. Dia a dia, dia a dia, dia a dia de ladrão. Dia a dia, dia a dia de ladrão. Aqui o dia inteiro é perseguição. A vida é louca pra quem é ladrão. Os homens embaça, senta o aço. Vacilou, um abraço. A periferia é a sua vida, mesmo sofrida, por ele é querida. Ladrão sanguear, tem consideração. É diferente dos homens, meu irmão. O boy cresce o olho e tem inveja da periferia que não paga a comédia. Eles têm as putas, o dinheiro, a rebeldia. E a gente, a moral que prevalece na periferia. Vacilão leva a tapa na cara. Ladrão não é fã de canalha. Quem anda certo é respeitado. Vacilão aí, maluco, vai morar com o diabo. Num estado de alerta geral, 100% veneno e firmeza total. Mil grau. Mas sempre anda perseguido. É, irmão, não é fácil ser bandido. Na ganância do dinheiro, os homens perseguem os irmãos o tempo inteiro. De olho na bolada, vão procurando mais uma bocada. Vejo 12 numa boa, os homens circulando, não é à toa, não é cana, é só acerto, desse chip eu conheço. No crocô a paisana, no desejo de levar mais um irmão em cana. Atravessa a correria dos irmãos, não é fácil, dia a dia de ladrão. Dia a dia de ladrão. Noia chega seco pra cheirar. Não tem dinheiro pra pagar. Troca uma ideia, leva fiado. Se não pagar, vira finado. A única saída pra sobreviver é um 5-7 ou um 12. Aí, irmão, pode crer. Não é comédia, não é moleza, não. O dia a dia de ladrão. Dia a dia de ladrão. Cadeia, aí ladrão é embaçado. Eu também tô ligado. Não é hotel de 5 estrelas. Por isso ladrão não dá bobeira. Na periferia é normal. Ladrão ser considerado, tem moral. Quem vacila, atravessa, vai pro saco, não tem conversa. Outro dia um otário vacilou, meteu os mano na quebrada, atravessou. Os mano deram baixa, não deixou passar batido. Pois aqui tem que saber ser bandido. Um dia um maluco me falou que ia me catar. Me avisou que sua próxima vítima era eu. Fiquei sabendo no outro dia que ele se fudeu. Colou um mano da quebrada, meteu o ferro. O mano mais ligeiro mandou ele pro inferno. O cuzão tão folgado foi morar com o diabo. A quebrada embaçada, quanto a ele não dá nada. O perigo agora tá de viatura, pronto pro choque, pra tortura. A situação desse país é quem obriga os irmãos a entrar nessa vida, na vida do crime. Pra se defender, ele é pronto pra matar ou morrer. Sangue no olho com atitude. Na conversa dos homens, ele não cai, não se ilude. A vida é foda, é pura tensão. No dia a dia de ladrão, cadeia. Aí, maluco, é embaçado. Eu também tô ligado. Pra vacilão, o bicho pega. É, irmão, não tem lugar pra comédia. Na periferia é só perseguição. A vida é louca pra quem é ladrão. Os homens embaça, senta o aço. Vacilou, um abraço. Dia a dia de ladrão.